Sony, voo Chalé 62, 59, Polistera, Proxita, 1-0. Chalé 62, 59, autorizado, alinhar e decolar, pressão no zero, vento 1-0-0 graus, 059, quem negar 1-0, 1-7. Sim, decolar, pressão no zero, 62, 59. Estabilizado, 705. 705, completa sinal, pista 10, torre na noite, sinal 9. Deixa eu chamar a torre 295. Agora pista livre, vento 1-0 graus, 059. Aguardando pista livre, 1705. 01. Autorizado, chegue em táxi. Chamada táxi, 3283. É 259, decolado aos 27, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 119, 35, ou o CNM 259, né? Uno 705, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 059. É, estendeu o pouso, 1705. Suba aí, mano. De voo 3620 via da El Vigilância. Da El Veda, nível 3620, ou CNM 259. Posição de Ocean 6259, possibilidade de voar direto no Leda, está presente? 6259, mantenha o perfil. Manter o perfil, Ocean 6259. Uno 705, solo aos 30, livre à direita, chama 121 decimal 1. 211, 705. Bruno 705, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 705. Salvador Azul 27781, está no pátio 3, está sem estacionamento. Pátio 3, livre, chame táxi. Autoridade chamará para o táxi 27. Juliette, 705. 705, sua posição é a 2, aguarda o táxi do táxi. Isso, gente, aguardando. Para o táxi da 3283, com 3 de autonomia, alternando Uberlândia e o POB de 174. Ponto cara livre, ajustado no 017, torre 11895, tem uma volta. Aqui até o ponto de espera, 11895, é a torre, da 3283. 1705, Juliette ingresso, observando o tampo, posição 02. Ok, posição 02, 1705. Torre, boa noite, TAM 3283, ponto de espera da 10. 3283, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus 05 nós, QNH 10097. Alinha e decola, TAM 3283. Chamei 6259, chame Recife, frequência 1251. 1251, Ultra 6259. Azul 2781, pronto pro táxi, OB 70, 3 horas e 20, antena Monte Plata. 81 da Azul, autorizado até o ponto de espera via Índia, ajuste no 07, torre 1 no 8.95. Autorizado até o ponto de espera Índia, 118.95, azul 4, 2781, boa noite. Decolado aos 37, chama controle 119.35. Boa noite, 1935. Boa noite, controle Salvador, está 3283, decolado, passando 1500 pés. Então, 3283, boa noite, contato radar, extensão nível 360, via saída arco, subindo ao 360, está 3283. Quando possível, prodeleca, por gentileza. Ok, sim, te aguardo. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2781, próximo ponto de espera pronto. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1 no 10 grau 079, ajuste de altímetro 1097. Autorizado a alinhar e decolar Azul 2781. Então, 3197, tem informação, tango, autorização da Leão. 3197, vai, 4. Aguarde. 3283, voe Elefa. Autorizada para o Elefa, 3283. Decolado 41, controle 119, decimal 35. 71935, boa. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, contato radar, suba e mantém nível de voo 160, via saída Arbor. E ascensão para o 160, é possível a liberação da restrição do 110 de 15 milhas, senhor? Cancelada a restrição de altitude. E ascensão para o 160, cancelado a restrição, Azul 2781. Então 3283, chame Recife. Frequência 125, corrijo, chame Recife na frequência 128, decimal 8. 288, uma boa noite, obrigado, senhor. Azul 2783, voe Telefa. É o Pro 2781 ou controle? 2781, voe Telefa. Telefa, Azul 2781. Autorizado Galeão 340, VIP November 857. Decolagem pista 10, com curva direita, da Euleda após Leda e Lume. Controle 119 decimal 35, 5541. Autorizado, Salvador, boa noite. É o gol 1866, a gente tem informação Tango, cruza o nível 210 para o 160. Gol 1866. 1866. Pegada Mari, até o nível de voo 050. Ajuste no altímetro 10 no 7 da Civia. Chegada Mari, até o nível 050. Descendo via, gol 1866. Boa noite, é o voo 9099, no portão 8, da informação Tango, na autorização de tráfego. Sim, Tiago de Cota, é o 9099. Vai do 9099. Alinha, acionamento da 3197. 197, puxa, chama. Ativa aqui. Livre, chame táxi. Passa aqui da 3197. Cópia. Finalizado o voo local no meu pé, circuito da 17 com TGR. Ajuste, corrijo. O transponder 0155, frequência do controle em 11935 e a torre em 11895. Caso necessário afastar, chamar o controle. Chama a torre para prosseguir, confirmando parte 4. Quero estar ciente. Patambo Lima, Zulu Golf, autorizar o acionamento, pode ser, chama a torre. Limas, um golfe apenas confirma o problema. Limas, um golfe já pronto para ataque? 360 para Confins, conforme plano de voo, Zulu 21. Decola da 10, direita, Abo, transição Alfa. 11935-5547. Europa 083, Zulu Salvador Approach. 4,000 feet, 181,017. Vai a ponta, arrival. Senhor. Azul 2781, chame Recife. Frequência 128.8. Recife 288, azul 2781. Nissan 3197. Vai atingir 5.000, o gol 1.800, está autorizado para seguir? PLS autorizado desde até 2.000 pés, 1.017, o gol 1.800. Autorizado até 2.000, ILS X-Ray, o gol 1.800. Com 3 horas, ok? Deu 9 minutos. Zulu Golf, autorizado, tá? Você pode estar na papá para ingresso no site. O Fernando é Guarulhos, então é 3.900. Guarulhos, repetindo. Tango Lima Zulu Golf, autorizado a ingressão na 7, porta cabeceira, pronto. Agora pronto, plano 3197, recorde imediato. Estabilizado, ILS X-Ray da 1-0, faixa de travado, visual para frente do gol, 8-6-6. 8-6-6, chame a torre no 8, decimal 9-5. 718-95. Torre o gol 1-8-6-6, está estabilizado. ILS X-Ray da 1-0, visual baixado de travado. 1-9-6-6, autorizado por 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0-4 nós. Autorizado por 1-0, gol 1-8-6-6. 297, após o pouso do Boeing da Gol, na curta, autorizado a Lima 100, pista 97. Após a Lima 100, está 3197, Gol Santão. Solo ao 04 direito, 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Solo Gol 1866, livrou 866, Alfa Juliette, portão 4, tá livre. Alfa Juliette, portão 4. Bate pela direita para cruzamento nacional da 1-0, reporte deixa 1-0 livre. O Lima Zulu Golf bate pela direita. Vamos para o Borouba da 1-0, então para o Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf. O 97 decolou ao 06, 1 controle, bom voo. O 9 35 está 3197, boa. O 9099 no portão 8, para o pushback em acionamento. O 9099 autorizado, 08, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, gol 1099. Eu quando possível gostaria de falar letra 8 Irumi. Que isso, hein? Na curva agora está 3197, é possível? Dá para ser baleira? Então, 3197 mantenha o perfil da subida. Manterá 3197. 1705, autorização Galeão. 1705, Tango, informação em curso para o Galeão, autorizado em Open November 857, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita. Saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5552, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Ok, autorizar 360, Galeão, na saída da El, Leda e Rumi. Up, up, November 857. transponder 5552, 1935, controle, voo 1705. 1705, correto, posição 02, chame pronto. Europa 03, dipping down 2000. Clear. All right, yeah, approach, come establish localizer, Kurt, Jonathan 017. Water 1010, 1017, 2000, yeah, I'm going to make a mistake, I'm going to go to establish, yeah, Paulo Salvador, é o América 230. América 230, prossiga. No pátio 3, posição 1, autorização de reboque para o pátio 1, a posição vai ser 1-0. Porte para ingresso no pátio principal, América 230. Portará para ingresso no pátio principal, o América 230. Paulo, o 1099 está aberto para o táxi com 2 horas e 55 minutos de autonomia alterna em Campinas, com o POD de 166. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. A gente está autorizado para o ponto de espera da 10 via Índia, quando o ato está 1895, ajuste no 097 ou 095. Salvador, gol 1705, pushback acionamento. 1705, aguarda, após a passagem do banho da companhia Caldo, autorizado, puxe no 02 de sanidade. Após a passagem da aeronave, autorizado, 705. Pessoal, espera, está fazendo os sinais para cruzamento, sinal 10, Lima Zulu, conforme o tráfego se aproximando para o cruzador. Vamos prosseguindo para o canal do Tatuá, aguardando a explosão para prosseguir para o lote dentro do tráfego de navegação. Estamos confirmando a presença, tem condições de cruzar o campo agora de imediato? Pela, pela direita. Passe normal pela esquerda, tem condições? Não, passou já por ver direito aqui, tá? Gente, então mantenha o farol de Itapuã aguardando então o Lima Zulu. Agora aqui em Itapuã, Lima Zulu. Ei, Salvador, boa noite. O 1099 está próximo ao ponto de espera da 10 pronto. 1099 autorizado, além de decolar 10, vento 1-10 graus, 07 nós. Além de decola, gol 1-09. Azul Golf e farol, no farol de Itapuã, efetue, espera as curvas à esquerda, aguardando os sinais. Lima Azul Golf. Eu vou iniciar a curva à esquerda, no farol de Itapuã, no Azul Golf. Europa 083, contact the tower, 118.95. Tower, 118.95. Boa noite, Europa 083. Boa. 3197, chame o Centro Recife, frequência 125.1. Vai chamar o Centro Recife 251, tá 35, 3197. Europa 083, Salvador Tower. Boa noite, Europa 083, full established, ILS 10. Destroy your approach with runway gate. For information, there is a aircraft light out by your in your right side. Make it hold. This traffic doesn't interfere with your approximation. Europa 083. Taking for Europa 083, taking. Just for information, there is an aircraft in your right side. Maintain 1,000 feet, make holding on Itapuã Lighthouse. It doesn't interfere with your approximation. Europa 083. Okay, we continue approach and we have it inside on the right. As long as it doesn't interfere, we continue. Europa 083, clear land, runway 10, means 110 degrees, 06 miles. Clear land, 0, correction, 10, Europa 083. 0099, decolou 04, chame o controle agora em 1935, como? 1935. Não, Lima Zulu Golf, está procedido como número 2 e procedeu para retalar o voo, para avisar a aeronave, na final da 1-0. Estimativo, Lima Zulu Golf, a retaguarda da aeronave na curta final da 1-0, autorizado o cruzamento do campo. O reporte girando base para toque remetido no 1-7, Lima Zulu Golf. Perfeito. 360, vigilância voo 1099. Hotel Ponte Feras e ainda no Ponte Fera Torre 118, decimal 195, a gente é altímetro 1097. Ponte Feras 295, gol 1707. Para a base, pode final no 7, Lima Zulu Golf. Ali mantemos, tá? Vou no 705. On the ground at 17, bucket running by your right, contact ground in 121, decimal 1. Autorizado toque remetido no 7, vento 1-0 graus, 0 mais mais. Autorizado toque remetido na 1-0 graus. Europa 083, on the ground at 17, contact ground 1-1, decimal 1. 1-1, decimal 1, and for your information, we hear a loud noise in the background, and it's not possible to understand you on final approach on 5 nautical miles with that noise. There's a lot of noise in your background frequency. Like people talking, and it's not possible to understand any clearance on final 5 miles to land. The noise on the background? Yeah, Yes, affirm. There's a lot of people talking on your frequency and we can't understand it. Okay, on left ground, 121.1, head off at 083. 121. Já de pronto, 705. 705, autorizado decolagem 10, vento 10 graus, 109. Livre decolagem com 705. Cruzado backtrack, reposta em linha de cola. Sahelian Gate 1-1, here by 0-3. Decolou 19, chamei o controle agora em 1935. 1935, Salvador, gol 1705, boa noite. 1705, contato radar, via saída da El Vigilância. Da El, vai ser. América 230, próximo à entrada do pátio principal. América 230, segue a retaguarda do Airbus Europa, reporte término do reboque na posição 10. Seguirá o Air Europa e reportará na posição 10 o América 230. Chame Recife 1288. 288, 9099. Cara, boa noite. Patango Lima, tudo Golfo, decolou de 2-2, base pela direita agora, chame girando base 1-7, Lima, tudo Golfo. Base pela direita, reportará, para estacionar no próximo, tudo Golfo.